Uma importante descoberta feita por pesquisadores brasileiros pode ajudar no combate ao vírus da Zika. É que um medicamento já usado no tratamento de doenças como malária e lúpus pode também ser eficiente para proteger o cérebro de fetos contra a infecção do vírus que tem se alastrado pelo mundo. A pesquisa está sendo realizada pela equipe do Instituto de Biologia e Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também pelo Instituto DOR. Dr. André Felício, neurologista e professor da Faculdade IPEMED, explica como o medicamento atua para evitar a microcefalia. Pesquisadores brasileiros conseguiram verificar que um remédio bastante conhecido no combate à malária e até outras doenças imunológicas, ele poderia prevenir a infecção, né, pelo vírus Zika das células nervosas, né, evitar que essas células nervosas fossem infectadas por esse vírus, né. E a importância disso é você tentar uma estratégia de prevenir ou evitar as crianças, né, nascerem com problemas neurológicos, principalmente microcefalia. Doutor, é importante frisar para o nosso ouvinte que o remédio ainda está em fase de teste, né? Apesar de já ser usado no combate à malária. É verdade. E, embora esse estudo ele foi bastante promissor em mostrar que existe esse caminho que a gente poderia seguir, mas são estudos preliminares, né? Então, a gente, por exemplo, não sabe que dose a gente deveria utilizar e quando ou como deveríamos usar a medicação da maneira mais adequada, né? Então, a gente ainda precisa aguardar mais estudos, especialmente estudos em humanos. Embora um dado muito interessante dessa substância é que ela normalmente é usada na gravidez por mulheres, por exemplo, que têm malária, sem problema para o feto, né? Então, não parece ter um risco para o bebê. O número de casos confirmados de microcefalia no Brasil chegou a 1.500. Ao todo, foram 7.830 notificações desde o início das investigações em 22 de outubro. Os dados são do boletim divulgado pelo Ministério da Saúde no último dia 7 de junho. Dos casos confirmados de microcefalia, 224 tiveram teste positivo para o vírus da Zika. Reportagem Lina Rocha.